sobre, falar sobre. Júlio, é um duro. O Júlio. naquele baile de São João, ouvir discos do Vitor Espadinha. Paulinha, Paulinha, Paulinha, Paulinha. Escutem lá, mano, na tela. Você é o outro. Quanto tempo vou eu chorar este amor que aconteceu? Quanto tempo vou eu lembrar este amor que se perdeu? És tão linda, muito interessante. Mas muito importante, não me ligaste no mundo. Eu para ti era só mais um. Todo este tempo foi no teu, todo este espero me fudiu. Paulinha, Paulinha, Paulinha, Paulinha. Paulinha, não sejas assim. Paulinha, não fujas de mim. Paulinha, eu amo só aqui. Teu Paulinha, Paulinha, Paulinha, Paulinha. Paulinha, não fujas de mim. Paulinha, não sejas assim. Paulinha, eu amo só a ti. Hey! Hey! Eu amo só a ti. Eu amo só a ti. De uma música é a mais conhecida ou até mesmo a mais admirada. Pronto para ser surpreendido um contra o outro, um programa de Carlos Bonaparte que coloca frente a frente três músicas com três versões diferentes. Todos os domingos das 2h30 às 3 da tarde, um contra o outro, no canal 2 da Antena Web. Eu faço tudo o que preciso for.

no teu beijar, o teu mentir. Jurei não tornar ao teu calor, no palpitar de um falso amor. Escravo fui de ti, pois nunca vi tanta paixão. Escravizar assim um coração. Escravo volto a ser, não de mulher nem de perdão. Escravo sim de mim, deste meu não. Essa jura que fiz, que há quem faça do perjúrio lei, quem não cumpra o que diz. Falhei, fui cobarde, falhado, incapaz. Imitei sem pudor quem para aí já não sabe o que faz. Juro querer voltar, louco a sentir, no teu beijar, o teu mentir. Teu calor, no palpitar do falso amor. Escravo volto a ser, de ti mulher, do meu perdão. Escravo não de mim, nem do meu não. Escravo só de ti, pois nunca vi tanta paixão. Escravizar assim um coração. Caso bem marcado. ela é o amor da minha vida, romance é. Sempre que a vejo com ela, estrago o meu dia tão chato. Há de ser minha, eu seja gato sapato. Foi-lhe mandar flores de todas as cores, sair com uma vizinha, beber um champanhe, tudo para esquecer, enquanto não for minha. Ah, ela é um sonho, sempre a meu lado, ela se é o anjo azul do meu pecado, ela se é. Sempre que a vejo a dançar, fico no bar é tão chato. Há de ser minha, eu seja gato sapato. Vejo com ela, estrago o meu dia tão chato. Há de ser minha, eu seja gato sapato. Há de ser minha, eu seja gato sapato. Há de ser minha, eu seja gato sapato. Aos domingos, o Canal 2 transmite a mensagem do Apóstolo Marques.

mais sonoros. Sábados, 21h30, no Canal 2 da Antena Web. Queira ter pena, não consigo. quando alguém dizer a alguém: podemos ser felizes em outro lugar, mas há tantos para escolher e tão pouco tempo para procurar. Evitando ser passageiro clandestino num veleiro sem destino. Se a vida for passar o tempo até morrer, a luz sobe menos é capaz de ser a candeia que há frente. Duas peças ao

Lisboa. Perdi ando, meio à toa. Mais uma noite perdida na cidade adormecida. Amanhã está a chegar. Andei pelas ruas com os rostos naufragados na corrente dos dias. Entre as duas cidades quero voltar, mas o velho cancilheiro deita a hora do regresso. Levo frio, o cansaço e a vontade de mudar. Vontade de mudar. Andei pelas ruas com teus rostos naufragados na corrente dos dias. Andei pelas ruas com teus rostos naufragados na corrente dos dias. Sempre que vale mais. Podem falar. lugar é falar. E o meu lugar é andar. E o meu nada é correr. De vez em quando a cantar. De vez em quando a sofrer. Podem falar. Podem falar. Mas estão a perder tempo. Se pensam que o dia me anda a amarrar. mesmo dar o espaço. Thank you. marcam o destino em computadores. Dançam ao som de ritmos inovadores. No.